Caros alunos, a partir de agora, estudaremos sobre os mulces e poderá acompanhar em sua apostila, na página 3. Existem diversos tipos de sabores de mulce. Então, cada um leva alguns ingredientes diferentes, porém a maioria deles com a mesma base, que é o leite condensado e o creme de leite. Após o preparo, o mousse deve ir para a geladeira para congelar e lembre-se que ele tem validade de até 7 dias. Então procure vender rapidamente após o preparo para oferecer um produto de ótima qualidade. Custo para fazer mousse e vender. Por mais simples que seja seu produto, ainda assim terá alguns pequenos custos iniciais para começar a produzir. Então não tem como fazer mousse para vender totalmente sem dinheiro, porque no mínimo precisa de uns R$50 para começar. Para saber o quanto gasta de ingredientes para cada mousse feito, basta somar o quanto gastou na compra dos ingredientes de acordo com sua receita e dividir pelo número de potinhos feitos. Mas em média, é estimado um custo de aproximadamente R$1 em ingredientes para cada copinho de mousse produzido. Encontrará também em sua apostila uma receita simples de mousse. Na página 5 de sua apostila, falaremos agora sobre o chocolate. O chocolate deverá ser trabalhado sobre papel manteiga. Recolha as rebarbas e aparas, que junto com peças imperfeitas, devem ser reaproveitadas em crocantes ou recheios de bombons. É mais higiênico trabalhar com luvas descartáveis, que também evitam indesejáveis impressões digitais, causadas pelo calor das mãos. O ideal é trabalhar em ambientes refrigerados por ar-condicionado. Não faça outras coisas enquanto trabalha com chocolate. Ele exige vigilância constante para não passar o tempo ideal de derretimento, secagem e endurecimento. O derretimento adequado é feito a 42 graus Celsius. Em seguida, é feito um resfriamento gradual até ele ficar frio, 29 graus Celsius a 28 graus Celsius. Para garantir a estabilidade do produto e a facilidade de manuseio. Utilização de chocolate nobre é aquele que contém alto percentual de manteiga de cacau em sua composição. Os hidrogenados levam o título de cobertura, são aqueles onde a manteiga de cacau foi substituída por óleo extraído da soja e, portanto, não é considerado um chocolate nobre. Os chocolates fracionados são feitos com gordura extraída de um coco, denominado palmide, que, segundo o fabricante da Siber, acentua mais o sabor do chocolate e melhora a sua textura. O chocolate dietético ele é formulado para atender os certos tipos de patologia, como, por exemplo, os diabetes. Limpe as formas com um pano seco e macio entre uma modelagem e outra. Antes de embalar os produtos, aguarde no mínimo 8 horas. Mantenha-os sobre papel manteiga em lugar fresco, livre de luz, calor, umidade e odores. Em sua apostila também poderá verificar os principais materiais utilizados para manuseio e elaboração de doces com chocolate. Na página 10 de sua apostila, falaremos agora sobre as geleias. Fazer geleia, seja de maneira caseira, seja profissionalmente, é uma das maravilhas doces que o açúcar e o enlatamento nos proporcionaram. A geleia de fruta é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e água, concentrada até a consistência gelatinosa. Pode sofrer a adição de glicose ou açúcar invertido, não pode ser colorida e nem aromatizada artificialmente, sendo tolerada a adição de acidulantes e de pectina para compensar qualquer deficiência no conteúdo natural da fruta. Com relação à quantidade de fruta na geleia, a legislação brasileira estabelece dois tipos. Geleia comum, que deve ter no mínimo 40 partes de fruta para 60 partes de açúcar, e a geleia extra, 50 partes de fruta para 50 partes de açúcar. Os ingredientes para uma geleia, quanto mais qualidade na matéria-prima, melhor seu produto final irá ficar em termos de sabor, cor, aroma e consistência. A fruta. A escolha das frutas é o passo mais importante para obtermos uma geleia cheia de qualidade. Escolha sempre as frutas entre o verde e o quase maduras. Isso porque frutos muito verdes tendem a ter muita pectina e muita acidez, necessitando de mais açúcar e um cozimento mais longo, prejudicando todo o frescor da geleia. O suco de limão, responsável pela reação com a pectina, é indispensável para a produção de geleia. Açúcar, sacarose, além de proporcionar dulçor, tem a finalidade de ajudar na formação do gel da pectina, promove desidratação das moléculas de pectina. Na prática, o teor de sólidos solúveis na geleia pronta, medida com um refratômetro que mede a concentração de açúcar na geleia, varia de 64% a 71%. Acima de 70%, há a tendência ao aparecimento de cristais de açúcar. Xarope de glicose pode ser utilizado em substituição ao açúcar comum, sacarose, e possui as mesmas funções. Entretanto, por ser menos doce, cerca de 30%, é indicado para o preparo de geleias em que se deseja um dulçor mais suave. Pectina é um polissacarídeo composto de unidade de ácido galacturônico contendo hidroxilas OH, que podem estar metoxiladas ou não. A pectina é uma substância que todas as frutas contêm em maior ou menor quantidade e que possui a capacidade de formar géis quando em presença de ácido e açúcar. Logo é ela que vai proporcionar a textura ideal para sua geleia. Em sua apostila, na página 15, veremos sobre cupcake e as 10 dicas para um bom cupcake. Como? Primeiro, encha de 1,5 a 2 terços das forminhas. Segundo, escolha a assadeira certa. Terceiro, use forminhas de papel ou de alumínio de boa qualidade e remova os cupcakes da forma com facilidade. Quarto, não bata a massa demais. Quinto, mantenha os ingredientes à temperatura ambiente. Sexto, acerte a temperatura recomendada. Sétimo, use sua receita favorita de bolo. Oito, verifique apenas após o tempo mínimo. Nono, apenas uma assadeira de cada vez. Décimo, coma-os no mesmo dia. Em sua apostila também poderá verificar uma receita de cupcake. Fácil e simples. A partir de agora, caros alunos, estudaremos sobre a confeitaria salgada, onde poderá acompanhar em sua apostila a partir da página 19. Massas lívida. É a massa fermentada através de lactobacilos e leveduras presentes naturalmente no ambiente e nos grãos do cereal do qual a farinha foi feita. A massa lívida caracteriza-se por um azedume suave que não se manifesta na maioria dos pães feitos com fermento de padeiro. A produção da massa lívida exige uma pequena quantidade de farinha e água que se deixa fermentar num local morno, sem adição de outros fermentos ou leveduras, para depois misturar com uma maior quantidade de farinha com o objetivo de preparar massa para pão. A fermentação inicial da massa lívida pode levar vários dias, dependendo do tipo de farinha utilizada e da temperatura ambiente. O pão feito a partir da massa lívida demanda também um tempo mais longo do que aquele feito com fermentos de padaria. Por esta razão, pães confeccionados a partir da massa lívida são conhecidos popularmente por pães de fermentação lenta. Ainda dando continuidade ao assunto, a partir da página 20, poderá verificar a receita dos 10 salgados mais tradicionais. Na página 28 de sua apostila, veremos sobre empreendendo a confeitaria. O mercado da confeitaria vem abrindo cada vez mais novas oportunidades a diversas pessoas e mostra que empreender nesta área faz muitos resultados, principalmente pelo fator do baixo investimento inicial e da possibilidade de dar o pontapé inicial no negócio dentro de sua própria casa. O primeiro passo para abrir uma confeitaria é ter disposição, pois o sucesso depende da dedicação integral do dono, amplo conhecimento de culinária, constante aprimoramento e jogo de cintura para lidar com a clientela. A exploração da atividade compreende a fabricação de pães e roscas, bolos, tortas e outros produtos de padaria, com venda predominante de produtos fabricados no próprio estabelecimento padarias tradicionais. Já na página 30 da apostila, falaremos sobre 7 dicas para ter sucesso em um empreendimento em confeitaria. 1. Empreendendo com doces. 2. Coloque a mão na massa. 3. Foque na qualidade do produto. 4. Pesquise muito sobre o mercado. 5. Escolha uma especialidade. 6. Tenha uma reserva de capital. 7. faça um bom planejamento. Ainda podemos destacar como dicas importantes para empreendedores: eventos corporativos. O ramo da produção de doces para festas e eventos corporativos passa por um bom momento. A demanda e as tecnologias acessíveis tornam o ingresso no mercado mais facilitado. Vendas online. O e-commerce movimentou 12 bilhões apenas no primeiro semestre de 2013. Boa apresentação, mesmo com simplicidade e com as limitações de um pequeno empreendedor. Há duas orientações básicas que devem ser seguidas: qualidade e boa apresentação. Planejamento financeiro. Em qualquer negócio, o planejamento é essencial. Pensar em previsões de faturamento e calcular a possível rentabilidade é fundamental para ter consciência da real possibilidade de investimento. Afinidade com o setor. Para entrar no mercado de doces, o empreendedor deve conhecer, estudar, experimentar, buscar iniciativas novas, não apenas no bairro ou cidade em que quer abrir o negócio. Pensar na aplicação do negócio, ter em mente que a ampliação do negócio é sempre saudável. Quando o empreendedor consegue ampliar produção e vendas, ele passa a comprar matéria-prima em escala, o que diminui proporcionalmente os gastos fixos e aumenta a margem de lucro. Avaliar concorrentes indiretos. Um erro comum é deixar passar a análise dos concorrentes indiretos. Se alguém quer abrir uma loja de chocolates, por exemplo, tem que analisar vendedores e outros doces que atuam na mesma região. Tortas e bolos artesanais são mercado promissor para empreender. Tortas super decoradas e bolos artesanais simples, porém muito saborosos. Esses itens gastronômicos feitos à mão ganharam vez no mercado. A partir da página 35 de sua apostila, há alguns cases de sucesso na confeitaria, como a Casa de Bolos, sendo uma das pioneiras no mercado de bolos caseiros brasileiro. A Casa de Bolos começou com apenas uma loja em São Paulo e se tornou uma franquia que hoje conta com 170 lojas em funcionamento no Brasil. O próximo case de sucesso refere-se a Petices. Na Austrália, ficou famosa pelo cardápio generoso e cheio de doces decorados, sobremesas, receitas sem glúten, shakes, cafés, tortas e bolos artesanais. Agora conhecida em outros países, a padaria criada por Ana Petrides e pela mãe Gina Petrides, especializada em bolos e doces, se firmou no mercado. O outro case de sucesso, a Cacau Show, é um sucesso e dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, ao saltar de 1.000 lojas para mais de 2.000 unidades neste ano. Mas muito antes mesmo de se tornar esse sucesso e até ser conhecida como uma empresa que soube se posicionar no mercado, competindo não só com negócios do segmento de chocolate, ela já foi uma pequena empresa que teve início dentro de uma família empreendedora e começou a ganhar forma nas mãos de um jovem empreendedor. O próximo case retrata uma ex-gerente de filial, uma empresa de TV a cabo, que é formada em marketing, passou a produzir biscoitos, cupcakes e panetones e levá-los para empresas e lojas na região onde morava. Embalados com um cartão com telefone de contato, a estratégia deu certo e no boca a boca ela faturou R$8.000 em um mês, 6 meses após entrar no curso de confeitaria. O case seguinte fala de uma ex-estudante de medicina, ganha R$1.5 milhão vendendo doces, onde trancou a faculdade de medicina e utilizou os R$20.000 que tinha economizado durante os anos em que trabalhou como veterinária para abrir a primeira loja da Brigadeirinha Chique em janeiro de 2011 no Shopping Barra Square, no Rio de Janeiro. O último case é sobre empreendedoras. Cria uma rede que vende mais de 20 mil bolos por mês. A rede possui atualmente 17 franquias em diversos estados brasileiros. As empreendedoras selecionam os franqueados a dedo e acompanham o desenvolvimento da franquia de perto. Elas levam uma equipe técnica para fazer um treinamento com os franqueados. Participam desse chefe de confeitaria até profissionais da área comercial. Os empreendedores da rede também recebem todas as receitas e são treinados para executá-las. Caros alunos, a partir da página 43 de sua apostila, estudaremos sobre a confeitaria para as datas comemorativas. Panetone, tradicional iguaria consumida na época do Natal. O panetone é um pão doce recheado de frutas secas, uvas passas e frutas cristalizadas. Tem fragrância de baunilha. Sua consistência macia é resultado de um processo de fermentação natural. A origem do panetone é um mistério. Existem várias lendas sobre sua origem, com uma descrição em comum. O panetone tem origem em Milão, na Itália. A partir da página 44 de sua apostila, poderá verificar várias receitas de panetones e chocotones. Na página 51 de sua apostila, será abordado sobre biscoitos de Natal. Eles surgiram na Escandinávia, mas somente na década de 30, nos Estados Unidos, que eles se popularizaram. Tradição muito antiga que vem desde os conventos da Alemanha, ainda durante a Idade Média. Eles chegavam a servir de ornamentos para os pinheiros. Alguns eram colocados em latas para durar até a ceia. Atualmente, os biscoitos natalinos ainda fazem parte da cultura do mundo e de algumas regiões do Brasil. No Brasil, essa cultura é mais diversificada no sul do país, devido à sua colonização. Enquanto outras regiões apenas adotaram o costume de ter árvores de Natal, presépios e outros alimentos, alguns típicos de sua região. Na página 52, há um passo a passo para aprender a fazer biscoitos decorados para o Natal e logo em seguida poderá verificar inúmeras receitas criativas e deliciosas de biscoitos de Natal. Agora, na página 70 de sua apostila, veremos um pouco sobre a confeitaria de ovos de Páscoa. Em várias antigas culturas espalhadas no Mediterrâneo, no leste europeu e no Oriente, observamos que o uso do ovo como presente era algo bastante comum. Em geral, esse tipo de manifestação acontecia quando os fenômenos naturais anunciavam a chegada da primavera. Nesse período, muitos desses povos realizavam rituais de adoração para Ostera, a deusa da primavera. Em suas representações mais comuns, observamos esta deusa pagã representada na figura de uma mulher que observava um coelho saltitante enquanto segurava um ovo nas mãos. Nesta imagem, há a conjunção de três símbolos, a mulher, o ovo e o coelho, que reforçavam o ideal de fertilidade comemorado entre os pagãos. No auge do período medieval, nobres e reis de condição mais abastada costumavam comemorar a Páscoa presenteando com o uso de ovos feitos de ouro e cravejados de pedras preciosas. Até que chegássemos ao famoso e bem mais acessível ovo de chocolate. Foi necessário o desenvolvimento da culinária e, antes disso, a descoberta do continente americano. Ao entrarem em contato com os maias e astecas, os espanhóis foram responsáveis pela divulgação desse alimento sagrado no Velho Mundo. Somente 200 anos mais tarde, os culinaristas franceses tiveram a ideia de fabricar os primeiros ovos de chocolate da história. Depois disso, a energia desse calórico extrato retirado da semente do cacau também reforçou o ideal de renovação sistematicamente difundido nessa época. Na página 71 de sua apostila, poderá verificar um passo a passo de uma receita de ovo de Páscoa ao leite. A partir da página 73, poderá observar várias receitas de ovos de Páscoa e ovos de colher e um passo a passo para montar um ovo de colher. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa rádio web do curso de Auxiliar Técnico em Confeitaria. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.